sabes, tem toda a parte. Mil olhos nos vigiam, ninguém sabe quem dá as ordens, mas elas cumprem-se. A tua visão transmite-nos a realidade, transmite-nos as ordens. Eu cumpro a única fuga, é a loucura. Olá, o meu nome é Sabe, sou proleta do grupo.